Zinguerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zinguerelhos. Olá, mais uma terça, ou uma quinta, vá, mais um Zingarelho. Entre os dias 30 de setembro e 5 de outubro, a Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, festeja os seus 12 anos de existência enquanto espaço aberto que gosta de misturar arte e sociedade, cultura e política, e que serve as sessões sempre de forma gratuita. Neste aniversário teremos o que é habitual por aqueles lados, do cinema às leituras, das exposições às oficinas, do convívio às discussões. É um programa intenso, que promete ser regado com os copos e acompanhado por uns petiscos, e que decorre, já o disse, entre os dias 30 deste mês e o dia 5 do próximo. Para estares a par de tudo o que por lá vai acontecer, procura a página de Facebook da Casa da Achada ou a secção de notícias do seu site, que fica em centromariodionisio.org. Por isso, hoje, para começar, vamos ouvir o coro da Achada. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira Entretanto, o programa de hoje pretende ser de audição integral da primeira parte do recentemente lançado, aqui pela Rádio Paralelo, Zé Mário Pirata, um CD duplo que contém mais de 20 de bandas, artistas e projetos que responderam sim ao desafio de fazerem uma versão de uma música do José Mário Branco. Cada um dos CDs começa com um excerto com palavras do próprio José Mário Branco, que ajudam a explicar o sentido desta espécie de coletânea e que me permitem já agora a preguiça de não ter de o fazer. Depois, a seguir às palavras de José Mário Branco, ouvir-se-ão, por esta ordem, as seguintes coisas. Duas semicolcheias invertidas com o tema Linda ou Linda, Teia Campos, com A Noite Começar, Lumpen e uma versão da Queixa das Almas Jovens Censuradas, Chica com Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, o Dini Project com O Ladrão do Pão, agrupamento musical Lauro Palma com a sua versão de Dois Tostões, o Coro da Achada com Travessia do Deserto, Presidente Drogado numa atualização do FMI com FMI 2021, o Jeff Hack com Coro das Maçadeiras, os Meninos de Amanhã de Edgar Schmidt, e Inês Nogueira e João Maló a darem-nos uns cheirinhos de Perfilados de Medo, Os Meninos de Amanhã e Inquietação. Esta coisa que eu sonho está tudo disponível para toda a gente na internet, tem a ver com eu achar que não sou dono daquilo que eu invento. Isto fique claro. Comecei a dar conta de que eu não sou dono das canções. Pensando bem, até mais filosoficamente, sou contra a própria noção de direito de autor. Nunca usei, nem usarei o direito de autor para condicionar a criação alheia. Nunca. Esta coisa da gente inventar umas músicas, pintaram os quadros, desenharam os prédios, escreveram os poemas. Não cria propriamente uma relação de propriedade. Porque a obra artística só existe quando é partilhada. A obra não existe em si mesma. A obra não existe em si mesma. Se eu inventar uma canção e nunca a cantar, a canção não existe. Por isso simplesmente não existe. A obra renasce sempre quando é reinterpretada. We'll be right back. Escola, mais um letreiro que promete realizar-se ombro. Sonhos vazios povoados de personagens do assombro. Dão-nos a capa do evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um piano e um espelho para pentearmos um macaco. Um cravo preso à cabeça, cabeça presa à cintura, para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura. Dão-nos esquife feito de ferro com embutidos de diamante, para organizar já o enterro do nosso corpo lá adiante. Acontecendo e que nós fomos vivendo. Aprendiz de feiticeiro. Sou José Mário Branco, do Porto. Muito mais vivo que morto. Mudam-se as vontades. vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança. Tomando sempre, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que induziu uma criança. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança. E do bem, se algum ouve as saudades. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que induziam a criança. Choro, doce canto. E em mim converte em choro, doce canto. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que I'm not going to be able to do that. Pensas em dourar o teu portão? Se és senhor de 10 ou 20, és criado de 1 milhão. Regressaste com um dedo em cada anel e projetos num papel e amigos esquecidos. Tempos idos são tempos que voltarão, em que pedirás ao chão os banquetes prometidos. E é o lunário que voltaste, dois dos dois pós que atraiçoaste. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pontes sobre rios e balados, mas quando o cimento seca, já morremos afogados. Fazes fontes no silêncio das aldeias, e a sede é tal que bebemos até ter água nas veias. Instituíste guarda-sóis e manda-chuvas, lama-botas, beija-luvas, pedras, bolos e águas duras. Inauguras monumentos ao passado, que está morto e enterrado entre naus e armaduras. Milionário que voltaste, de dois dos tons pós que atraiçoaste. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Milionário que voltaste, dois dos tão lixo para os casais se vais despedir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que fome. tenha um ou outro pormenor que já não seja muito atual. Cachucho não é coisa que me traga a mim mais novidade do que lagostim. Nariz que reconhece o cheiro a jasmim, distingue bem o mourinho do Ruben Amorim. Olha a música no coração do Dalai Lama. Olha o Netanyahu que te traz debaixo do olho. O respeitinho é muito lindo e nós somos um povo de respeitinho, né filho? É. Come on, Luís Vaz, amanda-me com os decassílabos. Izaz, enfio-te o Miacoto no António Costa. Izaz, enfio-te o Saramago no Jerónimo de Sousa. Izaz, enfio-te a Agostina Bessa Luís no Rui Rio. Izaz, enfio-te o Chomsky no Francisco Louçã. É só paleio, perlapié, papuai e basófia. O pessoal não quer é trabalhar. Viva o Porto, viva o Benfica, viva a Bessade, o Sarilhense e o Cova da Piedade. Fora o árbitro, fora o VAR e o AVAR, bora tudo para o caralho. Razão tinha a Teresa Guilherme para te entreter, né filho? É. Entretém-te que o Marcelo trata da saúde à oposição parlamentar. Entretém-te que o FMI trata da saúde ao Marcelo. Entretém-te, filho, e vai para a cama descansado, que há milhares de gajos inteligentes a pensar em tudo neste mesmo instante, enquanto tu adormece a não pensar em nada. Milhares e milhares de tipos inteligentes e poderosos, com nanocomputadores, redes de polícia secreta, telemóveis da última geração, carros de assalto, exércitos inteiros, congressos ciberuniversitários, web summits, eu sei lá, pá. Pode estar descansado que o Xi Jinping está a tratar de ti com o Joe Biden e o Putin. Descontrai, baby, descontrai. Afim foi-lhe com o Tarantino e com o Harry Potter. Afim foi-lhe com o Andy Warhol e a macrobiótica. A reflexologia e o sexo tântrico, o Facebook e o Instagram. E uma princesa Diana de vez em quando para afagar as criancinhas africanas. Dá-lhe na Madonna, dá-lhe no Trap Pimba, Tecnobrega, Breakbeat, Vaporwave, Jerónimo Martins Forever. Eu quero lá saber do Cristiano Ronaldo, eu quero lá saber do Salazar, eu quero lá saber do 13 de Maio e do Papa Chico, que se deixa a Rainha de Inglaterra e a Manuela Moraguedes. Eu quero que o FMI se prejudique, eu quero que o FMI se foda, eu quero lá saber que o FMI me foda a mim. Manda merda para o FMI. O FMI é só um pretexto, seus cabrões. O FMI não existe. Pim! Este linho é morisco. Este linho é morisco. Este linho é morisco. Este linho é morisco. Este linho é morisco. Este linho é morisco. A fita dele namora. Quem aqui não tem amores, tira o chapéu, vai-se embora. Ai, Lili, a novela, ai, lolela, oh, meu bem. Regala-te ao meu amor, regala-te e passa bem. Oh, minha mãe dos trabalhos, para quem trabalho eu. Trabalho, mato, meu corpo não. Querer bem, aumentaram os adubos, alfa e as rações também. Ai, lolila, lolela, ai, lolela, oh, meu bem. De palavras estamos fartos, ações não as faz ninguém. Só tenho um palmo de terra para nela trabalhar. Mãos que criam calos, fazendo outros engordar. Ai, lolila, lolela, ai, lolela, oh, meu bem. Se tudo muda na vida, isto há de mudar também. Não camas com o povo a mandar. Ai, Lolilia, Lolela, ai, Lolela, oh meu bem. Ricos defendendo pobres, nunca eu vi nem viu ninguém. Ouvirão contar. insatisfeitos que o fazem lutar. É bem estranho. Opa, não sei. Já não me lembro dos acordes. Como é que é? Lembras bem? É como... Perfilados de medo, agradecemos o medo que nos salva da loucura. Decisão e coragem valem menos, e a vida sem viver é mais segura. Aventureiros já sem aventura, perfilados de medo combatemos, irónicos fantasmas à procura do que não fomos, do que não seremos. Perfilados de medo sem mais voz, o coração nos dentes oprimido, os loucos, os fantasmas somos nós. Rebanho pelo medo perseguido. Já vivemos tão juntos e tão sós. Tão juntos e tão sós. Tão juntos e tão sós. Que da vida, que da vida perdemos o sentido. Os meninos de amanhã vão acordar no mundo novo, com a estrela da manhã a iluminar. E nos livros da escola ouvirão contar quantas lutas se travaram para a vida mudar. Vão encontrar o tesouro dentro do punho fechado do discreto combatente que está aí, mesmo ao teu lado. E das bocas saciadas ouvirão contar o pão, pão e o queijo, queijo que te anda a faltar. Há tanta gente virada para trás, gente que vive do menos mal e do tanto faz. Mas o amor